Hoje nosso assunto se chama Divaldo Pereira Franco, né? A gente vai falar um pouquinho dele, vou deixar o Mico falar bem bastante dele, da sua biografia, ele conhece muito mais do que eu, né? Então eu diria assim, o Divaldo Pereira Franco é um médium, né? Que já está há 60 anos nessa caminhada, né? Passando a doutrina espírita e fazendo com que ela cresça, né? Assim como Francisco Xavier, né? Ele é um ícone, eu diria que o Divaldo Pereira Franco é um ícone da espiritualidade do mesmo nível e calibre do Chico Xavier, né? Então ele está aí nos seus 60 anos de jornada, fazendo um bom trabalho. Ele é um exímio psicógrafo, né? E psicografa livros, mensagens, né? E também palestrante, né? Bem renomado. Então vou falar um pouquinho dele. Como vocês sabem, cada um de nós tem seu mentor espiritual. Lógico que quando o médium ele aflora a sua afinidade em certo trabalho, então as entidades se aproximam dele também por afinidade e fazem um trabalho em conjunto, né? E o médium que trabalha com Divaldo Franco se chama Joana de Ângeles, né? Então vou falar um pouquinho dela também, para a gente saber quem ela era. Joana de Ângeles, que realiza uma experiência educativa e evangélica de altíssimo valor. Tem sido colaboradora de Jesus nas suas diversas encarnações. Então aqui tem uma imagem dela, da sua última reencarnação, acredito eu. Ela era uma freira, né? Com o nome Joana de Ângeles. Joana de Ângeles é um nome que eles usam para fazer seus trabalhos, né? Assim como Allan Kardec tinha um nome bem estranho, né? Allan Kardec é seu nome de trabalho e Joana de Ângeles é o nome que ela usa como trabalho. Assim como um artista, às vezes, se renomeia com diversos nomes, né? Codinomes, né? Então, a sua última corrida foi em Salvador, até o ano de 1822, com o nome de Soror Joana Angélica de Jesus, tornando-se mártir da independência do Brasil, né? Poucas pessoas sabiam disso, né? Que na sua última reencarnação, que foi até 1822, ela teve participação, inclusive, na proclamação da independência do Brasil. E aí, às vezes, nem sabe. Na sua penúltima vivida no México, de 1651 a 1695. A gente percebe que as suas reencarnações foram breves, né? Poucos anos. Como Sor Joana Inês de la Cruz. Foi a maior poetisa da língua hispânica. Então ela foi poeta nessa reencarnação. E assim por diante. Ela também passou sobre a reencarnação de Assis, Francisco de Assis, como Joana de Cusa. E assim ela foi sobre diversas encarnações, né? Então ela é o médium, o mentor espiritual de Divaldo Pereira Franco, que trabalha em parceria com ele, realizando esses trabalhos. Eu vou ler aqui uma mensagem, que se chama Ao Amanhecer, de Divaldo Pereira Franco, com auxílio da Joana de Ângeles. Então se chama Ao Amanhecer. Dia novo, oportunidade renovada. Cada amanhecer representa divina concessão, que não podes nem deves desconsiderar. Então, cada dia novo apresenta para a gente novas oportunidades. Cada dia novas oportunidades que a gente não pode deixar de desconsiderar, né? A gente tem que levar em conta tudo aquilo que Deus coloca na nossa caminhada, como oportunidade. O grande problema da gente é que às vezes a gente não compreende muito o que Deus coloca para cada um de nós, e a gente acredita que às vezes Ele coloca coisas horríveis, né? Mas se a gente olhar com olhos um pouco diferentes, mesmo aquelas oportunidades que a gente não gosta, ela é uma oportunidade de crescimento. As dificuldades, os problemas, tudo é colocado na nossa caminhada para que a gente cresça. E se a gente olhar com esse aspecto, né, a gente consegue então realizar muita coisa. Mantém, portanto, a atitude positiva em relação aos acontecimentos que devem ser enfrentados. Otimismo diante das ocorrências que surgirão. Coragem nos confrontos, nas lutas naturais. Recomeço de tarefa interrompida, ocasião de realizar o programa planejado, né? Então, cada um de nós vai enfrentar obstáculos, desafios na nossa caminhada, dos mais diversos tipos, né? E cabe a gente, então, se colocar em posição positiva para enfrentá-lo sempre, né? Essa é a melhor maneira. Cada amanhecer é um convite sereno à conquista de valores que parecem inalcançáveis, né? Às vezes a gente busca conquistas que parecem inalcançáveis, mas se a gente vai devagarinho, vai lutando, vai trabalhando, né, com vontade, com afinco, a gente consegue alcançar todos eles. desde que a gente coloque vontade e desejo de alcançá-los. O resto, a espiritualidade oferece a cada um de nós. À medida que o dia avança, aproveita os minutos, sem pressa nem postergação do dever. Então, se a gente, né, postergar, significa empurrar com a barriga, né? A gente vai sempre empurrando com a barriga, deixando que a vida passe, a gente acaba não fazendo as coisas. Então, que a gente faça, nem que for com o nosso ritmo, devagar, mas que a gente faça. Não te aflijas ante o volume de coisas e problemas que tem pela frente. Parece que no nosso dia a dia, quanto mais a gente avança, parece que cada vez tem sempre mais coisa a fazer. É uma enxurrada, né, de coisas a fazer, uma atrás da outra, incessavelmente, né? Então que a gente faça com calma, com tranquilidade, um por vez, né? Que a gente vai seguindo o nosso caminho. O problema é que às vezes a gente quer entrar no ritmo que a vida nos coloca, né? Tudo no seu desespero, tudo na sua correria. Daí a gente se quebra, né, e não consegue fazer nada. Começa a ficar bagunçado as coisas. Dirige cada ação à finalidade específica, ou seja, que a gente coloque cada energia certa no momento certo para realizar aquela determinada coisa que a gente precisa, para que a gente fuja da ansiedade, né? Ansiedade é aquele, a gente quer que tudo aconteça para ontem, tudo para ontem. Então a gente acaba entrando no ritmo da vida que ela quer nos impor, mas a gente é dono, né, do nosso carro, do nosso corpo. Então a gente é que tem que mudar o ritmo, né, e não a vida. Então, que a gente consiga maneirar o ritmo de resolver as coisas e fazer cada ação específica no seu momento certo e na hora certa. Após concluirmos um serviço, inicia outro e, sem mágoa dos acontecimentos desagradáveis, volve a lição com disposição, avançando passo a passo até o momento de conclusão dos deveres planejados, né? Às vezes muitas coisas que a gente vai realizar vão encontrar momentos desagradáveis, né? Coisas ruins. Isso vai existir sempre. A gente nem sempre consegue fazer as nossas atividades, as nossas missões, os nossos objetivos, sempre numa beleza, né? Às vezes vai encontrar dificuldade e cabe a gente passar por elas com tranquilidade. Não tragas no dia precedente o resumo das desditas e dos aborrecimentos, ou seja, o passado é passado, né? Não adianta a gente ficar no dia seguinte, ficar remoendo aquilo que já passou. Então, se a gente tem que trazer alguma coisa, resgatar alguma coisa do passado para o presente, que ela sirva de lição e de exemplo. Ela jamais pode servir de ser olhada, por exemplo, com ódio, com vingança, com rancor, com raiva, coisa desse tipo. O que ficou para trás, ficou para trás. O que a gente tira daquilo é aprendizado, experiência. A gente ficar com a ideia fixa naquele passado, e os anos vão passando, e os dias vão passando, e não adianta, né? A gente fica preso àquele problema, aquela coisa lá que aconteceu. Então, amanhecendo, começa o teu dia com alegria renovada e sem passado negativo, enriquecido pelas experiências, né? Então, ou seja, nada melhor como um dia após o outro. Que a gente recomece cada dia como se fosse um dia novo. É, que a gente comece o dia renovado, né, com novas ideias e assim por diante, munido de motivação, de alegria, e assim que a vida vai. Então, para se deter mais aqui o Divaldo Franco, vou chamar o Mickey.